Teu olhar paralisa o meu coração. Tua beleza é a mais linda bivisão. O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro. Fiquei na sua mão. Encontrei em você, meu bem, um par perfeito que eu sempre sonhei pra mim. E toda vaquejada é assim. Tome forró e de mantelo, telo, teu. E você dançando a noite toda. Eu pedi nenhum no teu beijo, beijo. Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me ama. Tome forró e de mantelo, telo, eu. E você dançando a noite toda. Eu pedi nenhum no teu beijo, beijo. Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me ama. Cheiro e feitiço esse vaqueiro. Fiquei na sua mão. Encontrei em você, meu bem, um papo perfeito que eu sempre sonhei pra mim. E toda vaquejada é assim. Tome forró e de mantê-lo.